Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, damos então início ao programa Palavras de Esperança, nesta sexta-feira, dia 7 de abril, sexta-feira santa, com a reposição no próximo domingo, dia 9, o domingo de Páscoa. Já tenho comigo o Sr. Padre Pedro Simões, que agradeço desde já por estar connosco. Bom dia, Beatriz, é com muita alegria que me encontro aqui mais uma vez presente a prestar este meu simples contributo. Esta rúbrica das Palavras de Esperança, uma saudação especial a todos aqueles que nos acompanham através desta antena. Muito bem, é um programa especial, estamos já às portas de mais uma Páscoa. Antes de olharmos para a liturgia, vamos olhar para aquilo que se passa no país, no mundo, mas também por cá. Olhando para a Igreja no mundo, falar da importância do Tríduo Pascal para os católicos. É verdade, estamos a viver a chamada Semana Maior para os cristãos católicos. Não é maior por causa de ter mais dias que as outras semanas do ano, não. Então, exatamente os mesmos dias, é maior pela importância, não é? Hoje até se chama a Semana Santa, não é? Todos nós, como católicos, como cristãos, somos chamados a penetrar profundamente e intensamente naquilo que são os mistérios mais profundos da nossa fé, que é a paixão, a morte e depois a gloriosa ressurreição de Jesus Cristo, não é? Hoje estamos a viver uma sexta-feira especial em que todos nós somos convidados a aproximar-nos e a beirar-nos da cruz, não para adorar a dor, a tristeza e o sofrimento de Jesus Cristo, mas para, olhando para o sofrimento de Jesus Cristo, possamos ganhar força e coragem para vencer as nossas dores, tristezas e sofrimentos, não é? Porque, ao fim e ao cabo, Jesus Cristo conseguiu verdadeiramente transformar um instrumento de morte num instrumento de verdadeira salvação, naquilo que os antigos cristãos chamavam árvore da vida, não é? Conseguiu converter um instrumento de tortura em árvore da vida, não é? E de facto, esta Semana Santa, que se inicia com o Domingo de Ramos, que na semana passada tivemos a oportunidade de abordar, e depois termina com a solene Vigília Pascal no Sábado Santo. Mas antes disso, eu gostaria de falar um bocadinho destas celebrações que nos vão acompanhar durante estes três dias. Portanto, ontem, com a Quinta-feira Santa, houve duas celebrações importantes. Uma da parte da manhã e outra da parte da tarde. A parte da manhã, a chamada Missa Crismal, que reúne todos os bispos diocesanos nas sedes catedrais das diversas dioceses do mundo, juntamente com o seu presbitério e com os seus diáconos permanentes, a fim de renovar as promessas do dia da ordenação. Também nessa celebração temos a oportunidade de participar na consagração dos santos óleos, o óleo do Crisma, o óleo dos catecúmenos e o óleo dos enfermos, não é? O óleo do Crisma e o óleo dos catecúmenos é feito ou são ungidos a quando do batismo, não é? Em que nós pela primeira vez entramos para a vida da comunidade cristã, e depois o óleo dos enfermos a todos aqueles que passam maiores privações, quer fisicamente, quer psicologicamente, quer espiritualmente. Depois terminamos esta celebração com o habitual almoço, no nosso caso concreto na Diocese de Coimbra, no Seminário Maior de Coimbra, onde tivemos a oportunidade de estar a conviver com alguns colegas, muitos deles que não vemos a maior parte do ano. Portanto, regressados às paróquias, somos convidados a celebrar, ao final dessa quinta-feira, a chamada Missa Vespertina da Ceia do Senhor, que é uma Eucaristia solene, que se reveste de uma particularidade, há o chamado Rito do Lava-Pés. Esta Eucaristia pretende, digamos assim, recordar, isto é, trazer à nossa vida e ao nosso coração aquilo que foi a última ceia que Jesus fez com os seus discípulos. E precisamente nessa última ceia, Jesus lava os pés dos seus discípulos. E também o sacerdote que preside essa Eucaristia é também convidado a lavar os pés daqueles a quem serve durante os 365 dias por ano, não é? Normalmente costumam ser grupos específicos da paróquia, mas, por exemplo, eu já há alguns anos para cá tenho chamado tudo um pouco, desde os mais miúdos aos mais graúdos, que acabam por representar, digamos assim, esta enorme massa de cristãos que nós temos ao serviço da nossa paróquia, mais ativos ou menos ativos, não é? Portanto, o dia de Quinta-feira Santa termina assim, com depois uns momentos de adoração ao Santíssimo, que no caso concreto aqui de Oliveira do Hospital irá decorrer até à meia-noite. Portanto, a celebração é às 19 horas, quer em Oliveira do Hospital, quer em Lagares da Beira, e depois, aqui especificamente em Oliveira, as pessoas poderão estar a adorar o Santíssimo Sacramento até à meia-noite. Chegámos ao dia de sexta-feira, não é? O dia do silêncio, não é? Que em que todos nós somos convidados a adorar a cruz do Senhor, e em parte alguma do mundo está-se proibido de celebrar a Eucaristia. Portanto, a Sexta-feira Santa não se celebra a Eucaristia, faz-se uma pequenina ou grande celebração da palavra, em que todos nós somos convidados a contemplar esta mesma paixão e morte de Jesus, que se deu inteiramente para nos salvar e para nos redimir. Um dos símbolos fortes desta celebração é a adoração da cruz. Todos os cristãos presentes são convidados ou a beijar a cruz, ou a fazer uma genuflexão, ou uma inclinação breve, ou a ajoelhar-se e estar um bocadinho em adoração, não é? Sobretudo antes da distribuição da Sagrada Comunhão. É um momento forte, um momento intenso, em que todos nós somos convidados a olhar para as nossas cruzes, identificá-las e dá-las a Deus para Ele nos aliviar, não é? Porque muitas são as coisas que às vezes invadem a nossa vida e o nosso coração, e muitas vezes nós não conseguimos procurar soluções para elas, mas conseguiremos configurando-a com a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, à noite, haverá a Via Sacra, hoje à noite, portanto, às 21h30. Portanto, será uma Via Sacra que será organizada ao mesmo tempo aqui em Oliveira do Hospital e também em Lagares da Beira. Em Lagares da Beira terá a particularidade de ser uma Via Sacra juvenil organizada pelo grupo de jovens Getsemani também, que já há alguns anos esta parte tem organizado. Chegamos ao Sábado Santo, a continuação deste grande silêncio, e que depois culmina, digamos assim, na celebração mais importante de todo o ano litúrgico, que é a celebração da Vigília Pascal, que é a celebração também ela mais longa de todo o ano. Porquê? Porque tem uma liturgia da palavra muito extensa e muito variada, não é? Começaremos pela história de Abraão, depois passando pela história de Moisés e da libertação do próprio povo de Israel, que se encontrava escravo no Egito, a caminho da Terra Prometida. Já depois de estar na Terra Prometida, vamos escutar as histórias de grandes reis, como David, como Salomão, e depois de todos os outros profetas que emprestaram os seus lábios, a sua boca e os seus ouvidos para que a voz de Deus estivesse sempre presente na vida e no coração de um povo que nem sempre estava inclinado e virado para ele. Até ao ponto em que chegamos até João Batista e depois a Jesus Cristo, onde este mistério da salvação, onde esta história, digamos assim, tem a sua catarse, não é? Tem o seu momento mais importante, que é a encarnação do próprio Deus, não é? Nós acreditamos que Jesus Cristo é homem a 100%, sim, mas também Deus a 100%, não é? Que caminhou pelo mundo fazendo o bem e que foi morto e teve a morte de cruz, como todos nós sabemos. Portanto, é a primeira vez que, ao longo destes 40 dias de Quaresma, que cantaremos e fartaremos de cantar, esperemos nós, que soemos a cantar o Aleluia, não é? Porque ao longo destes 40 dias não temos cantado o Aleluia, reservando o Aleluia para este momento. E o que é esta aclamação em aramaico? Quer dizer, não é Aleluia? É vitória. Vitória porque Deus, em Jesus Cristo, conseguiu vencer o pecado, conseguiu vencer o mal, conseguiu vencer a morte. Uma vigília pascal que não poderão faltar. É muito, muito bonita e muito profunda e intensa. Portanto, às 22 horas de amanhã, quer em Oliveira do Hospital, quer também na paróquia do Ervo de Aldabeira. 22 horas. Falando de domingo. E falando de domingo. Domingo teremos a oportunidade de falar um bocadinho mais à frente, Beatriz, okay, depois na liturgia da palavra. Gostava de perguntar se essa questão de beijar a cruz, como é que, se aqui no concelho também vai acontecer, é um momento esperado pelas pessoas ou não? A adoração da cruz. A adoração da cruz é precisamente nas celebrações de hoje. Portanto, a celebração da Paixão do Senhor aqui em Oliveira do Hospital será logo às 15 horas e depois no Sexta-Beira às 18h30. Bem, portanto, convidava as pessoas a estarem presentes. É curioso porque tenho verificado que esta celebração da Sexta-feira Santa é muito mais bem participada do que propriamente a Vigília Pascal, não é? O que mostra que, de facto, a dor e o sofrimento ainda estão presentes nas vidas e nos corações de muitos dos nossos irmãos, que se revêem nessa celebração. Mas eu gostaria de acrescentar o seguinte. É importante a celebração da sexta-feira, mas a vida e o coração de um cristão não morre na sexta-feira. Começa no Sábado Santo, começa na Vigília, não é? Porque é aí que se dá a verdadeira e derradeira vitória sobre a dor e sobre o sofrimento, não é? Que é a vitória de Cristo, que ressuscitou por nós e quer que cada um de nós ressuscite com Ele. Isso é o mais importante, não é? Muito bem, olhando, vamos falar inevitavelmente outra vez da Jornada Mundial da Juventude, aqui falando propriamente em Coimbra, o ícone de Nossa Senhora que participa em visita pascal em avião, apontando então a este evento que acontece já daqui a uns meses em Portugal. É verdade, desde o passado domingo que os símbolos das Jornadas Mundiais, a Cruz Peregrina e o ícone Nossa Senhora chegaram à Diocese de Coimbra, vindo da Diocese de Aveiro, portanto veio de comboio até à estação de Coimbra B e depois foi transportado por caminhões dos bombeiros sapadores de Coimbra até à estação de Coimbra A e depois de Coimbra A foram em peregrinação a pé até ao mosteiro de Santa Clara, onde depois recebeu uma visita especial, a visita da Rainha Santa. E da própria confraria que ali esteve presente e se fez a saudação solene. Depois tiveram a oportunidade de fazer uma outra procissão até Santa Cruz, onde houve uma pequenina celebração e terminou com uma sessão de boas-vindas na Câmara Municipal de Coimbra. Neste preciso momento, os símbolos já estão a percorrer as diversas paróquias e unidades pastorais da Diocese de Coimbra, não é? A um ritmo, diria eu, alucinante, não é? Digamos que há sítios em que os símbolos deverão percorrer quase todas as paróquias em menos de 24 horas, porque, como certamente sabem, a Diocese de Coimbra é uma diocese muito extensa, tem 269 paróquias. E que vai desde o Sexta-Beira, isto é a Ponta Nordeste, não é? Até Ferreira do Zêzere, que já pertence ao Distrito de Santarém, mas ainda é Diocese de Coimbra, não é? Portanto, ainda tem um grande percurso a percorrer até ao final do mês de Abril. Portanto, e por falar em símbolos, eles que também vão passar por cá no domingo, dia 16... Sim, é verdade, não poderia deixar de ser, não é assim? De facto, no dia 16 de Abril, ansiamos, em jubilosa esperança, esta vinda destes símbolos muito importantes, sobretudo para as camadas mais jovens. Portanto, esta peregrinação tem um programa especial, é simples, mas contudo não deixa de ser profundo. No caso da nossa unidade pastoral aqui de Oliveira do Hospital, portanto, vamos acolher os símbolos, a cruz e o ícone Nossa Senhora às 9h30, portanto, junto à rotunda. Seria bom que as irmandades já estivessem presentes, com as respectivas cruzes, lanternas e opas, bem como também os ministros, não é? Os acólitos, os sacerdotes e o senhor bispo já paramentados, para fazermos o acolhimento e depois já a procissão solene rumo ao altar principal do Parque do Mandanelho, onde nós vamos celebrar a Eucaristia. Portanto, estará connosco o Sr. Dom Virgílio, que presidirá a Eucaristia meia hora depois, às 10. Portanto, a Eucaristia terá animação pelo coro Jolitá e a orquestra da Associação Sons da Arte, que já há alguns anos esta parte também tem tido uma boa colaboração junto da Unidade Pastoral, e ao qual nós também agradecemos a gratuidade e a simplicidade nesta celebração. E depois, logo de seguida, às 11h30, faremos a procissão pelas ruas da cidade de Oliveira do Hospital. Portanto, também os símbolos, a cruz e o ícone de Nossa Senhora, irão nessa mesma procissão, juntamente com a imagem de São João Paulo II, claro. Muito bem, um dia importante, este dia da Unidade Pastoral. É verdade, eu já a semana passada tive a oportunidade de o dizer. Para mim, o ano passado foi o momento mais importante de todo o ano pastoral. E este ano queria que também o fosse. Mas não o fosse só pela simples realização do evento, mas que fosse também pela afluência de pessoas. Sinceramente, tanto eu como o Padre António, e temos falado isto muitas vezes, gostaríamos de chegar ao número 1000. Os 4 dígitos. Não é? Queríamos chegar aos 4 dígitos. Esperemos que de facto também o São Pedro ajude, certamente sim, porque acho certamente que ajudará. Ele não vai ser águas mil. Pronto, ainda bem, porque é sempre bom, ainda estamos a viver um bocadinho aquele fenómeno da pós-pandemia, não é? E da falta de familiaridade e de relações humanas uns com os outros, e penso que será uma oportunidade para isso, não é? E também numa fase em que também a nossa Igreja em Portugal anda um bocadinho em baixo, não é? Portanto, seria um bom momento de demonstrarmos o que é verdadeiramente ser-se Igreja, com a Igreja e para a Igreja. Não é? Porque nem sempre se dá a melhor visão da Igreja, dá sempre a pior. Mas a melhor é esta: manifestação da alegria, manifestação da fé, manifestação da esperança. Em acreditar em Deus, em acreditar em Jesus Cristo. Isso é que é o essencial e o mais importante. O resto são acessórios. Muito bem, estamos então a falar da Páscoa, da ressurreição do Senhor. Tempo para olharmos para a liturgia da palavra. A primeira leitura, que é a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. É verdade. Logo após a ressurreição de Jesus Cristo, atenção, não foi logo automático. Os discípulos não perceberam nem entenderam nada daquilo que aconteceu. Aliás, poucos ou nenhuns ficaram para ver. Durante a paixão e a morte de Jesus Cristo, o único que ficou foi o caçula do grupo, foi o Benjamim, do grupo dos 12, que foi João, que provavelmente seria menor de idade. E pelo facto de ser menor de idade, permaneceu ali, o chamado discípulo amado. O resto de tudo dispersou, fugiu, com medo de acontecer a mesma sorte ou azar que tinha acontecido ao próprio Jesus de Nazaré. E depois da ressurreição, claro, Jesus Cristo começa logo a manifestar-se, mas, curiosamente, eles nunca o vão reconhecer à primeira. Só o reconhecem pelos gestos e pelas ações que faz, porque simplesmente pelo semblante não o reconhecem. Porque este Jesus Cristo que ressuscitou não é diferente do Jesus Cristo que peregrinou pela terra, não, é exatamente igual, tem um aspecto e uma forma diferente, sim, mas as ações e os gestos e a pessoa em si é a mesma, não é? Gestos de amor, gestos de caridade, gestos de força e gestos de coragem na vida e no coração de quem anda mais desesperado e mais perdido. E aqui este episódio fala-nos que Pedro tomou a palavra e disse: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou? Está a anunciar o chamado querigma. E o que é o querigma? O querigma é o primeiro anúncio, não é? São as primeiras catequeses que, digamos assim, os discípulos de Jesus irão começar a fazer. Começando com Jerusalém, depois passando para Antioquia, para Damasco, para a Síria, para a Turquia, chegando até a Roma, não é? E o que é este anúncio? Jesus Cristo vive. Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Olha, aquilo que muitos de nós vamos escutar já no próximo domingo, quando abrirmos as casas e recebermos a cruz, não é? É isso mesmo, Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. É este o querigma. E a partir daqui, tudo começou e temos o que é hoje a Igreja, digamos assim, simplesmente com esta frase: Jesus Cristo vive, Jesus Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Este é, digamos assim, o carisma que Pedro aqui anuncia com toda a pompa e circunstância. Ele que negou 3 vezes o Senhor, agora 3 vezes diz sim a Deus, diz sim ao seu projeto. Curiosamente. Passando para a segunda leitura, a leitura da epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses. É verdade, São Paulo que nos convida a aspirar às coisas do alto, onde está Cristo. Uma das grandes tentações que nós temos como pessoas limitadas e frágeis e pecadoras é só estarmos atentos às coisas que se passam na terra, não é? À nossa volta. Às vezes até nem à nossa volta nós prestamos atenção. O que nos interessa é a nossa própria a vida pessoal, não é? O nosso próprio conforto e a nossa própria instalação. E São Paulo faz-nos o apelo duro e exigente, que é: não vives só para ti mesmo, né? Desinstala-te, incomoda-te, preocupa-te com o próximo, sobretudo aquele que mais precisa de ti. Não é preciso simplesmente dar-lhes dinheiro ou dar-lhes esmola. Diz-lhe um bom dia, visito, estimo, acarinho. Às vezes basta isso, não é? E ao estarmos a agir assim, estaremos exatamente a imitar em tudo aquilo que foi a própria vida de Jesus Cristo entre nós, não é? Porque a ressurreição que nós celebramos, e celebraremos durante estes 50 dias até ao Pentecostes, liturgicamente, são reflexo daquilo que foi a vida do próprio Jesus entre nós, não é? Visitou os pobres, visitou os doentes, visitou os idosos. É? Acolheu as crianças, amou-as, deu a vida por elas. E a ressurreição é a consequência de tudo isto. E que nós devemos procurar fazer no nosso próprio dia-a-dia também, se queremos ser participantes de Jesus Cristo nesta ressurreição. É? Porque Ele quer que a gente participe na sua ressurreição. Não quer que andemos desviados ou que andemos perdidos e desorganizados e sem sentido para a vida e para a existência. Quer que a gente ande centrados nele, não é? E centrados nele é no alto, que é em Deus. É? Bem, por último, o Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. É verdade, temos esta versão da ressurreição de Jesus segundo São João, que curiosamente começa de uma maneira inesperada e que ninguém estava à espera. A primeira pessoa a dar-se conta de que alguém tinha entrado no sepulcro de Jesus e supostamente o tinha profanado não foi um homem, foi uma mulher. E quem é esta mulher? Maria Madalena. Curiosamente, né? Ficou aflita porque entrou, viu a pedra retirada do sepulcro e achou aquilo estranho, não é? Levaram o meu Senhor e não sabemos onde o colocaram. É a expressão que Maria Madalena coloca. Segue logo a contar aos 11 o que tinha acontecido, não é? Sobretudo a Pedro e a um tal que nós não sabemos o nome, que é o discípulo amado, não é? E aqui existe 2 versões para explicar esta questão do discípulo amado. O discípulo amado, há 2 versões, não é? Muitos dizem que será o próprio autor do Evangelho, São João. Aquele que Jesus amava, isto é, que estava junto à cruz quando Jesus deu o último suspiro. E que era esse discípulo? Era João. Estava junto à cruz, estava Maria e estava João. E mais outras 2 Marias, não é? Ou então, como ele não tem nome, poderá ser eventualmente qualquer um de nós, não é? Que anda um bocadinho mais em baixo, com mais depressivo, mais triste, mais desanimado, e que precisa de receber uma mensagem de alegria para espavitar e para essa tristeza converter-se em verdadeira alegria, não é? Eu vou mais para a segunda. Se calhar é qualquer um de nós que aqui está presente e que também a esta hora nos está a escutar e que precisa de receber essa boa notícia, este Evangelho, não é? É curioso perceber que há aqui uma maratona, há aqui uma corrida de estafeta, não é? Os dois, o Pedro e o discípulo amado, quando percebem que o sepulcro supostamente terá sido profanado, correm depressa para lá. Curiosamente, o primeiro a chegar é o discípulo amado. Mas o discípulo amado chega, mas não entra no sepulcro. Fica à porta, com medo, com receio. Pedro chega e entra no sepulcro. E vê que, de facto, Jesus Cristo já lá não se encontrava. Contudo, ainda não perceberam e entenderam que ele tinha ressuscitado. Já não podia estar. A morte já não tinha domínio sobre ele porque ele tinha vencido. Ainda não tinham percebido. Ele depois, mais tarde, vai aparecer-lhes quando eles estão reunidos no cenáculo. E aí perceberão que, de facto, aquilo que ele tinha prometido cumpriu. O Filho do Homem vai ressuscitar ao terceiro dia, conforme as Escrituras. E foi isso mesmo que aconteceu. Muito bem, então a liturgia da palavra e, como sempre, na altura para a nossa sugestão musical, o que é que nos traz hoje? Hoje trago uma música mais solene, mais litúrgica para nós. É certo que ainda estamos a celebrar a Sexta-feira Santa, mas, digamos assim, é bom já anteciparmos esta alegria, esta festividade que é a ressurreição. E o tema é O Senhor Suscitou Verdadeiramente, e o autor é o Padre Manuel Faria. Portanto, é uma celebração que se fez na Sé Nova de Coimbra em 2013. Portanto, é o cântico de entrada do Domingo de Páscoa de 2013. Portanto, pelo coro da Sé Catedral de Coimbra. Portanto, O Senhor Suscitou Verdadeiramente. Muito, muito bonito. Vamos então escutar. ficamos então com a sugestão musical de hoje, Este Senhor Ressuscitou Verdadeiramente. Olhamos então assim para esta liturgia, o convite final para que as pessoas participem nestas celebrações todas. É verdade, não participem só numa, participem pelo menos nas quatro: quinta, sexta, sábado santo e domingo de Páscoa. E depois também lançar aqui um desafio a todos aqueles que estão a ouvir: irá-se fazer a tradicional visita pascal, ou compasso, como se diz lá mais no Norte, e era importante que nós não caíssemos na tibieza e na timidez de fechar as portas ao Senhor. A gente precisa de Deus, a gente precisa de Jesus Cristo. Por favor, abram as portas das vossas casas, deixem aquele que é o único capaz de trazer paz à nossa vida e ao nosso coração habitar também nos vossos. É importante e é necessário. E urgente, diria eu, urgente. Muito bem, com este convite que ficamos por aqui em mais um programa Palavras de Esperança. Obrigada, Sr. Padre, e marcamos encontro num próximo programa. Também desejamos a todos os nossos ouvintes uma feliz Páscoa. Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.